Alô, pressão mundial. Sucesso do Zé Camaré. Essa é pai de ego, essa é importada, viu? Essa que eu importei, é assim, ó. Eu tô trazendo a brincadeira, você vai se amarrar, mas é direto da Arábia. Você vai se apaixonar e tudo no papá, tudo no papá. E bota a cabeça na moita e vira a raba para cá. E tudo no papá, tudo no papá. Mas bota a cabeça na moita e vira a raba para cá. E se você quer aprender, então vou te ensinar. É na pegada do piseiro que a gente vai começar. E tudo no papá, tudo no papá. Mas bota a cabeça na moita e vira a raba para cá. E tudo no papá, e tudo no papá. Mas bota a cabeça na moita e vira a raba para cá. Tchau! E abra a bala e solta o chão. Vai, Rosimala. Aras Preia de Arueira, tamo junto. Vai, DP do Paredão. Tô trazendo a brincadeira e você vai se amarrar, mas é direto da Arábia. Você vai se apaixonar e tudo do papá, tudo do papá. Mas bota a cabeça na moita e vira a raba para cá. E tudo do papá, teu cão. E bota a cabeça na moita, tchau. Mas se você quer aprender, então vou te ensinar. É na pegada do piseiro que a gente vai começar. E tudo do papá, tudo do papá. E bota a cabeça na moita e vira a raba para cá. E tudo do papá, tudo do papá. Mas bota a cabeça na moita e vira a raba para cá. Cabelo na autoporta, tamo junto. Paredão Sérgio Tec, Golf Pegação. Chama, papá. Assim, ó. Tudo do papá e tudo do papá. Bota a cabeça na moita e vira a raba para cá. E tudo do papá, tudo do papá. Mas bota a cabeça na moita e vira a raba para cá. E tudo do papá, tudo do papá. Bota a cabeça na moita e vira a raba para cá. E tudo do papá, e tudo do papá. Mas bota a cabeça na moita e vira a raba para cá. E abra a bala e solta o som, papá. Mas isso é mil do piseiro. Bota pegado, papai, mais um aí, menino.